Seção 1 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Pitigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. As Pombas e o Falcão, de Esopo. Vendo-se as pombas perseguidas do Miliano, que as maltratava de quando em quando, e buscando como poderiam livrar-se, quiseram valer-se do falcão. Tomou este o cargo de as defender, mas começou a tratá-las muito pior, matando-as e comendo-as sem piedade. Vendo-se sem remédio, diziam, com razão padecemos, pois não nos contentando do que tínhamos, soubemos tão mal escolher coisa que tanto nos importava. Moralidade. Direitamente parece que fala esta fábula com os príncipes cristãos que, tendo competências entre si, muitas vezes chamaram em seu favor mouros ou turcos, do que depois se arrependeram, como estas pombas, e ficaram na sujeição que hoje Egito padece e outras muitas províncias, em castigo de seus ódios, invejas, cismas, abominações e outros pecados, causas de discórdias e, por conseguinte, de total destruição. Fim de As Pombas e o Falcão.